tia Ernestina me disse que o bebê dela tinha vindo dentro de uma mala. E também foi abandonado pela madrasta? Para mudar, de facto, para meter a mentalidade do jovem. That are just layered. Ninguém mais tem mundo inteiro.